Cadê a base? Pupa. Fala pupa. Fala. Pupa. Pupa. Pupa. O calalá. Pa. Pupa. Pupa. O calalau. Pa. Calalau. Calalau. Calalau. O calalau. Ai. Mita o bicho? Mita o bicho? Como que é o bicho? Como o bicho faz? O bicho matar. Como o bicho faz? Faz aí. Ah. A boca? É. Fala aí. Fala oi, Cacá. Oi, Cacá. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Papai. Papai. Zig. Zig. A branquinha. Branquinha. Ah, terror. Oi. Terror. Oi. Terror. Oi. Terror. Oi. Pá. Banca terror, rap, dom e amor pop. Original está em casa, então tome hip hop. Afro é o Xandão, o rimador letal do raga. Da rua de baixo, rap do porão da sua casa. Abra a janela que o cheiro de mofo tá nervoso. Aquelas tranqueiras guardadas no fundo do poço. Abre o baú, tira o vinil da Nancy Wilson pra gente ouvir. Todo mundo fica louco quando o bracinho faz a agulha cair. Aquela voz batendo no pan, deixa inquieto. Viajo, sampleio pra torcer de vez meu cérebro. Tá muito forte o cheiro, sim, é rap, é do bom. Vasculhando você encontra variedades do som. O real loop digra, aquele que tira leite de pedra. Ouvi de Janis Joplin, da Inside, a Grupo Favela. Antenado com o mundo, aberto a tudo. Diz que joque na escuta, do limpo até o mais sujo. Toca o som, põe o povo pra agitar. Não espanta ninguém no groove, não vai falhar. É mesmo incrível, com a mão suja o dia inteiro no sebo. Pó na cara, tampa o nariz, suja os dedos. Mas é pesquisa do MC, corta aqui. No Fruit, mixa no acid pra ti. Um mundo de barulhos e cozinha de fundo. Pra louco rimar, expressar sentimento de música flutuar. Venom, Munhoz, WJ, Eric, 12, Dog, Johnny, OG, Fats, produz hip hop. DJ Pingo no convite, no scratch, refrão. Arte dos riscos, Primo King traz na mão. São 3 da produção, time na coordenação. Star nos beats, no microfone, espião. A doença espalha pela arte de Titi Yoga. Os mais loucos do spray, os mais foda. Do gueto Zéó no ponto de tráfico, Carapicuíba. Pichote MPC do Chita. Faz base aí que a gente queima no R, grava. Se foda quem não curte, só faia, espalha, maia, maia.